noite escura você se perdeu. Entre os sonhos e os medos se esqueceu. De que a luz tá dentro de você. Mesmo quando o céu tá cinza e não dá pra ver. Mas eu vejo a força que você tem. Mesmo que o choro não tenha fim. Você é uma de cor e luz. Mesmo que se sinta tão só, ainda é o sol que te conduz. Felicidade é um sorriso que você faz. Quando aprende a se amar e se abraça a paz. A vida é um caminho e você é a flor que cresce no meio da dor e brilha com o amor. As feridas do passado não te definem. São capítulos antigos que já se extinguem. Há um novo começo em cada amanhecer. E a força está em você, basta acreditar e ver. E eu vejo brilho nos teus olhos. Mesmo que o medo te prenda, não desista não. Você é a estrela que ilumina a noite. Mesmo quando o caminho é escuro, a luz é teu açoite. Felicidade é um sorriso que você faz. Quando aprende a se amar e se abraça a paz. A vida é um caminho e você é a flor que cresce no meio da dor e brilha com o amor. E a tristeza vier, lembre-se de respirar. Cada lágrima é um passo pra se reconstituir. O amor próprio é a chave para transformar. Cada pedaço quebrado em força pra prosseguir. Felicidade é um sorriso que você faz. Quando aprende a se amar e se abraça a paz. A vida é um caminho e você é a flor que cresce no meio da dor e brilha com o amor. Então se olha no espelho e veja a verdade. Você é a luz que ilumina a sua própria realidade. A felicidade é um presente que você pode dar. Quando aprende a se amar e deixa o amor te guiar. O amor.